Portal do Arrocha. Rick Rocha, o play da sofrência. Você vai chorar e se tocar que me perdeu. Se eu enlouquecer, não sei o que meus pais vão dizer. Nunca me amou e nem tomou conta de mim. Chorei no chão até saber que você não me merecia. Me enganou demais. Aceitar que é normal trair. Não dá mais. De coração fechado estou. Não entendo mais o que é o amor. Será que é normal trair? Não dá mais. Se tocar que me perdeu, se eu enlouquecer, não sei o que meus pais vão dizer. Nunca me amou, nem tomou conta de mim. Chorei no chão, no chão, até saber que você não me merecia. Me enganou demais. Não dá mais pra viver pensando em você. Desse jeito vou enlouquecer e aceitar que é normal pra ir. Não dá mais. De coração fechado estou. Não entendo mais o que é o amor. E aceitar que é normal. Aceitar.